tudo é fantasia. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr. Com a força do pensamento, Anne é capaz de derrotar Caldina, que covardemente fez com que as meninas se voltassem contra ela. Através do seu corajoso ato de amor por suas amigas, Anne consegue persuadir Caldina a mudar seu coração e perceber o caminho verdadeiro para uma vida feliz com o Ascot. A Promessa das Guerreiras. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Sabia? Já faz um tempo que chegamos a Zephyr, mas ainda hoje você se preocupa conosco e sempre vem correndo como se fosse tirar o pai da forca. Hã? E sem razão. Nós adoramos o fato de você se preocupar com a gente, mas você tem que tomar mais cuidado com você também. Lucy. É que... eu não quero ver mais ninguém morrer. Priscila. Eu não pude salvar. Às vezes eu penso... o que teria sido se naquela época eu já tivesse meus poderes neste grau. Talvez Priscila não tivesse passado pelo que ela passou. Finalmente, a Agora vocês já podem se tornar guerreiras mágicas e salvar Zephyr. Anne, você tentou tanto ajudar a Priscila com o sopro da cura, uma, duas, três, várias vezes, mas... meu poder de cura não pode mais reviver uma pessoa que já não esteja mais respirando. Eu também fiquei na mesma posição e não pude fazer nada. Guerreira mágica. No início, eu não fui capaz de entender esse mundo maluco daqui. Tudo o que eu estava fazendo era seguir as instruções. Gurukleve nos disse para nos tornarmos guerreiras mágicas e eu resolvi que queria se fosse capaz. Mas era só uma vontade. Eu não havia pensado nisso para valer. Mas agora sim, eu quero me tornar uma guerreira mágica. Tão boa guerreira quanto todos aqueles que nos ajudaram em Zephyr. Cleve, Priscila e Fério gostariam que nós fôssemos grandes guerreiras. Marine. Estou muito feliz por você estar aqui. Você tem razão. Nós temos sorte de você estar com a gente. Lucy. Mocona! Ele só aparece depois da briga terminar. Ah, é? E nós vamos ter que continuar nossa jornada com um monstrinho carente como guia nos dizendo o tempo todo o que fazer? Ai, é duro de aguentar. Vamos embora. Eu fico imaginando quanto nós vamos ter que andar ainda antes de completarmos o treinamento e nos tornarmos guerreiras mágicas. Faço a mesma pergunta. Mocona! Olha só! É um mapa de Zephyr. O que serão aquelas luzes? Estão mexendo! Somos nós. É isso. Somos nós no mapa. Vermelho, azul, verde. Representam cada uma de nós. Olhem. Olhem como está tudo se encaixando bem. A floresta do silêncio. A ponte eterna. E essa linha é o caminho que nós percorremos até agora. Vocês viram isso? Entendi. Era o símbolo que estava sobre o portal daquele templo marinho. Isso marca o local do templo onde encontramos aquele gênio. Nossa, nós já andamos um caminho muito longo, não é? Ei, está se movendo de novo. Deve ser o lugar onde estamos agora. Vocês não acham que olhar para um mapa como esse nos faz lembrar um videogame? Lendárias guerreiras mágicas, armas e armaduras que evoluem. Isso é um prato cheio para um enredo de game, não acho? Liberte a princesa e salve o mundo. Se bem que essa história já foi muito explorada por aí. É uma pena que seja realidade. É. Ei, Mocona, se você podia criar um mapa como esse para nós, por que não fez isso desde o princípio? Mas é um atraso de vida mesmo. Ei, Mocona! Ei, Marine! O que é enredo de game? Hã? Você não sabe o que é um game? Não. Você não joga videogame? Nunca joguei. Nunca? Não. Você tem algum irmão ou irmão? Três irmãos. E nenhum deles joga videogame? Minha família tem uma academia de kendo, portanto, ou a gente treina kendo ou limpa a academia. Ah, entendi. Agora saquei porque às vezes você fala como um menino. Convivência com seus irmãos, não é? Lucy, você treina kendo? Legal! Na escola estou no time dos arqueiros. Uau! Eu gostaria de ver você no seu uniforme de arqueira. Vamos ter uma competição. Por que não vem me ver? Será que eu posso? Claro que sim! Legal! E aí vou convidar vocês para irem ao meu torneio de esgrima também. Valeu! Vou sim! E se o lance é esse, vamos trabalhar rápido para podermos voltar para casa. Mas antes disso... O que foi, Anne? Eu estava para passar de fase logo após ganhar mais energia. Podemos sarar nossas feridas com o sopro da cura. É, tem razão. Mokona, vamos lá. Mokona! Mokona, não devia ir tão longe sozinho. Marine? Oh, Marine. Amy. Mokona! Clef! Guru Clef! A Marine e Amy acabaram de sumir. O que aconteceu, Lucy? As meninas... parece que foram raptadas por uma luz. Por favor, explique melhor. Eu também não entendi bem. Eu me virei de repente e uma coisa como se fosse uma parede de luz veio se aproximando e engoliu a Marine e a Amy. Uma parede de luz? E o que pode ter sido? Eu não sei. Nunca ouvi nada sobre isso. Mas se nem você conhece essa criatura. As criaturas que eu conheço são muito poucas, Lucy. Com Zephyr nessa situação, muitas se foram e novas surgiram. As criaturas que vivem hoje aqui, com exceção de algumas, são todas produto da ansiedade das pessoas. Produto da ansiedade das pessoas? A princesa Esmeralda tem sustentado esse mundo com a sua força de vontade. Sua súplica por um mundo de paz e conforto para todos os seres vivos criou uma terra maravilhosa. Mas a princesa Esmeralda agora foi impedida de orar pela estabilidade de Zephyr. E com isso, os céus estão vindo abaixo e a terra estremece. Com esse desequilíbrio da natureza e com a traição de Zagar, as pessoas passaram a ter medo e confusão em seus corações. E isso, Lucy, dá origem a novas criaturas. Então essas criaturas são... Realidade originada no coração das pessoas. No coração. Um coração confuso e cheio de medo cria essas criaturas. Eu desconheço essa tal criatura que levou Wayne e Marine. Guru Clef! Clef, a duração de cada aparição tem sido cada vez menor. Mas Clef também tem feito a parte dele nessa batalha. E eu tenho que controlar e encontrar as meninas. Essa criatura é muito veloz. Eu teria que ser mais para pegá-la primeiro. Mas onde elas terão ido? Se pelo menos eu soubesse o mapa. Ah, é isso! É isso, Mokona, o mapa! Aquele mapa, aquele que você nos mostrou. Aquele mapa que pode nos mostrar onde estão Marine e Anne. Papá! Papá! Muito bem. Essa sou eu e essas luzes que estão se mexendo. Oh, Kona, você sabe para que direção essas luzes estão indo? É para lá, certo? Então vamos lá! Nós adoramos o fato de você se preocupar com a gente, mas você tem que tomar mais cuidado com você. Lucy, você treina Kendo? Legal! Na escola estou no time dos arqueiros. E aí vou convidar vocês para irem ao meu torneio de esgrima também. Vamos trabalhar rápido para podermos voltar para casa. Marine, Amy, aguentem firme. Podem ter certeza, com certeza vou salvar vocês e eu vou salvá-las. Ouvi alguma coisa. Tenho que salvá-los. Nós três juntas vamos... Vamos voltar a Tóquio. Nós vamos nos tornar guerreiras mágicas e voltaremos para casa. Todas as três juntas. Eu fiz uma promessa para Marine e Amy e não vou quebrar. Não vou quebrar! A promessa de nós três terminarmos juntas o treinamento... Para guerreiras mágicas! Aquela luz. Por que será que só estava atrás da Marine e da Anne? Será que a luz persegue tudo que se move? Não pode ser. Naquela hora eu estava me mexendo também. Quando Mokona me empurrou agora há pouco, eu não estava mais me mexendo. O que será que aconteceu nas duas vezes que ela se aproximou? Sangue! Marine e ele estavam sangrando quando ela apareceu. E eu também estou agora. Só pode ser a conexão. Aquela criatura é atraída por sangue, é isso? Lá está! Vamos ver! Yeah! será também produto de algum coração confuso. Lucy! Lucy! Nossa, está coberta de arranhões! O que aconteceu? Encontrou outra criatura? Foi imprudência sua lutar sozinha. Eu não estava sozinha. Hã? Você e Anne estavam lá. Isso me deu mais coragem para lutar. Saber que eu não estava sozinha. Lucy. Nós três juntas vamos conseguir chegar a Guerreiras Mágicas. E vamos salvar Zephyr. É isso aí. E nós três juntas vamos voltar a Tóquio. Certo. Sopro da cura! Vamos lá. Vamos achar esse segundo gênio de uma vez. 第二のマシン空心ウィンダム絶対見てね。